você precisar de alguém, se você precisar de amor, é só me chamar, eu aqui estarei. Eu não vivo pra mais ninguém, só você tem valor pra mim. Eu nem sei o que posso fazer você feliz. Quase nada eu tenho de meu, só amor, muito amor pra dar. E se um dia você me chamar, aqui estarei. Seus cabelos são lindos demais, seu sorriso que falta me faz. Você é o meu sonho de amor e de paz. Eu queria ser a brisa, beijar os olhos teus, e darei amor profundo, sem tanto, sem adeus. Eu queria ser a brisa, beijar os olhos teus, e darei amor profundo, sem adeus. Quase nada eu tenho de meu, só amor, muito amor pra dar. E se um dia você me chamar, aqui estarei. Seus cabelos são lindos demais, seu sorriso que falta me faz. Você é meu sonho de amor. Eu queria ser a brisa, beijar os olhos teus, e darei amor profundo, sem pranto, sem adeus. Eu queria ser a brisa, beijar os olhos teus, e darei amor profundo, sem tanto, sem adeus. Eu queria ser a brisa, beijar os olhos teus, e darei amor profundo.